Agora eu sei por onde eu sigo. Prometi pra mim mesmo que não ia mais tentar. Verdade, mas me encantei com teu olhar. Fecho os olhos, é só você que eu vejo. Todo dia ao teu lado é o meu desejo. Carinhosa amiga, de todo jeito linda, invadiu meu coração, seja bem-vinda. Cada dia prova que o meu amor aprova. Penso em fazer com você uma vida nova. Cada dia um degrau, um desafio. Com você ao meu lado e nunca por um fio. Coração de vagabundo é na sola do pé. O meu bate onde o dela estiver. Mais que uma aliança, escolho ou me assina. Já faz tanto tempo que eu tô com aquela mina. É, pra ti minha rainha, sua homenagem. Não te mando flores. Escrevi pra ti essa carta e canto no seu ouvido essa serenata. É, pra ti minha rainha, sua homenagem. Não te mando flores. Escrevi pra ti essa carta e canto no seu ouvido essa serenata. Porto seguro nesse oceano, encontrei você, não me mudou, pra você eu me moldei. Respiração ofega, bate o coração, me sinto completo quando te dou a mão. Dizem que a mulher certa sempre aparece, e as erradas quem disse que ela esquece? Como dois namorados na escola, a vida é uma prova, você a minha cola. Esqueci orgulho, promessas e lemas, com você esqueço até os meus problemas. Obrigado Deus por hoje ser amado, mulher da minha vida. Não tô enganado, cada rima, cada beat, cada suspiro. É por você, minha musa, que me inspiro. Cantarei pra ti até a voz ficar rouca. Te amo, e pra dizer toda palavra é pouca. É, pra ti minha rainha, sua homenagem. Não te mando flores. Escrevi pra ti essa carta e canto no seu ouvido essa serenata. É, pra ti minha rainha, sua homenagem. Não te mando flores. Escrevi pra ti essa carta e canto no seu ouvido essa serenata.